mais uma vez a sós. Como eu nunca imaginava e dava pra ficar literalmente a sós. Vou lembrar de me esquecer, olhar em volta todo simplesmente a sós. O dobro do que deseja é o que eu tenho pra te dar, é só querer. Se resolve num instante, é só pensar em ficar mais uma vez a sós. Um outro canto, algum outro lugar, onde não tem segunda-feira e todo dia é nós. Sem vizinho, ninguém pra incomodar. Sem precisar voltar no tempo, esquece o que já foi. Lembrar tropeços é besteira, olha pra frente uma vida inteira. Só ganha quem sabe o que quer. Suponhamos que tu não queira me explicar a treta, a gente resolve a sós do jeito que vier. Podia ser qualquer lugar distante, afasta o resto, é papo reto, sabe o que fazer. A solução se encontra num instante, se eu mostrar, vamos apostar e eu te deixo escolher. Um outro canto, algum outro lugar, a sós bem de qualquer maneira. Eu sei que é muita coisa, mas não pra te dar. O muito é pouco pra ficar mais uma vez a sós. Como eu nunca imaginava e dava pra ficar literalmente a sós. Vou lembrar de me esquecer, olhar em volta todo simplesmente a sós. O dobro do que deseja é o que eu tenho pra te dar, é só querer. Se resolve num instante, é só pensar em ficar mais uma vez a sós. Só eu e você, pra nós não ver o final. Pra tiazinha dizer, lembra que amor é legal. A sós não só que nem no som do Kamal. Nós dois um só caminho, gata logo do Marechal. Se toma sós não tem como dar tchau. Fica comigo hoje ainda linda, eu mostro meu arsenal. Tudo perfeito, tudo bem feito. De jeito, trejeito, de várias maneiras, várias posições. Fica comigo, fala só condição. A minha é fato, gata tem que ser disposição. Quem gosta anda na sombra, a bela não me assombra. Lembra do som do sombra, momento faz situação. Dama da noite o tesão, respira com esse refrão. Só não me tira a noção. A sós, nós dois, depois, tá ligado é colchão. Me liga coração, me liga coração. Alô? Ótimo, que ótimo. Eu abro meu coração e você nem liga. O que quer que eu faça, minta pra você? Não, na verdade eu quero que você morra, seu cachorro, seu desgraçado, seu imbecil. Mais uma vez a sós. Como eu nunca imaginava e dava pra ficar literalmente a sós. Vou lembrar de me esquecer, olhar em volta todo simplesmente a sós. O dobro do que deseja é o que eu tenho pra te dar, é só querer. Se resolve num instante, é só pensar em ficar eu mais uma vez a sós. Eu quero tudo que o mundo pode me dar. História vai de bar em bar, embala o meu sonho pra nunca mais parar em Bagdá. Uma viagem é um lugar onde não podem me encontrar, longe do que eles querem, eu vou te levar, vem. Vou te levar pra onde nunca sonharam. Depois deixar eles se matar lá no noticiário. Linda, minha vida só depende de você. Do lado onde quer que seja, é fechado, eu nunca mais falho. O mundo é grande, eu vejo tudo pra nós. Ouve a minha voz, nunca há sóis. Hoje é por nós, eu conto tudo e eu desato os nós. Mente veloz, pra não deixar falha no que criamos. Mas novamente no meio de nós, pra ser mais nós. Sempre por nós, vamos que vamos. Meu sonho, desenho seu rosto. É mais um ponto, pra ser mais do que eu mais era uma vez a sós. Como eu nunca imaginava e dava pra ficar literalmente a sós. Vou lembrar de me esquecer, olhar em volta todo simplesmente a sós. O dobro do que deseja é o que eu tenho pra te dar, é só querer. Se resolve num instante, é só pensar em ficar mais uma vez a sós.